Por favor, pode dizer-me qual é o metro que tenho de apanhar para o Oceanário? Tem de apanhar a linha vermelha até à Estação do Oriente. Desculpe, como posso ir para a antiga confeitaria de Belém? O melhor é apanhar o elétrico 15 e descer em Belém. Bom dia. Como se vai daqui do Chiado para a Rua Augusta? Então, o melhor é descer aí no elevador de Santa Justa ou ir pelas escadas. A Rua Augusta é lá embaixo. Desculpe, para o Mosteiro dos Jerónimos, sigo sempre em frente? Sim, segue sempre em frente por esta avenida e o Mosteiro dos Jerónimos é do lado direito. Por favor, onde posso apanhar o barco? Ali no cais de Sodré.